Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Na edição desta semana damos continuidade ao programa da semana passada, não é assim, António? Boa noite, exatamente. Temos a continuação com a entrevista do seu professor doutor Sérgio Machado dos Santos, reitor honorário da Universidade do Minho, e na continuação da entrevista serão abordados os temas o processo e paradigma de Bolonha, a avaliação do ensino superior em Portugal e o futuro do mesmo ensino superior em Portugal. Chamamos a atenção para os nossos ouvintes. Esta segunda parte da entrevista se revela do maior interesse político e institucional. Serão também lidos, a acompanhar a entrevista, reflexões feitas no campo teórico pelo seu professor Sérgio Machado dos Santos em oportunidades e situações mais ou menos concretas. Também, a acompanhar este programa, teremos poemas de Nuno Judice do último livro, A Matéria do Poema, publicações Dom Quixote. Boa noite e bom programa. Natural de Trás-os-Montes, Sérgio Machado dos Santos é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Universidade do Porto, doutorado pela Universidade de Manchester e professor catedrático em Ciências da Computação na Universidade do Minho. Exerceu as funções de reitor da Universidade do Minho e de presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Presidiu a Confederação dos Conselhos de Reitores da União Europeia e preside atualmente a Fundação Carlos Lloyd Braga, da Universidade do Minho, e à Comissão Instaladora da Escola de Ciências da Saúde, da mesma universidade. Atualmente preside ainda ao Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, por designação do Ministério da Educação. É membro, nomeado pelo Governo, do Conselho Nacional de Educação, onde coordena a Comissão Permanente do Ensino Superior e Investigação Científica. Integra o Conseil Universitaire Jean Monnet e o Comitê Executivo da International Association of University Presidents. É reitor honorário da Universidade do Minho, doutor honoris causa pela Univali no Brasil e foi condecorado com a Grande Cruz da Ordem de Instrução Pública. Em textos produzidos pelo seu professor, acha de facto que passa também por aí muita da capacidade de resposta que as universidades terão que encontrar e dar às necessidades estruturais e aos desafios que a sociedade civil coloca muitas vezes ao ensino superior, por um lado. Por outro lado, a questão nuclear e fundamental da avaliação do próprio ensino superior. O seu professor, através também de textos seus, da sua forma de pensar, pensa e julga que é essencial e vital para a credibilização do ensino superior uma avaliação rigorosa e honesta. A última linha, de facto, é como o seu professor vê o futuro do ensino superior, o ensino superior, no caso concreto, o ensino superior português, em Portugal, quando nós vemos que, de facto, está sempre na moda a questão dos rankings, E as universidades portuguesas são muitas vezes, nós sabemos, temos de ter a noção das nossas limitações, mas as nossas limitações são desafios a transpor, são dificuldades a saltar. Portanto, qual é o desafio maior, o que é que o ensino superior em Portugal tem que fazer, tem que pensar, tem que questionar para enfrentar os desafios quando nós sabemos que as universidades anglo-saxónicas, nomeadamente, aparecem sempre como modelo? O que é que o ensino superior, e no caso português, e no caso a Universidade do Minho, tem que procurar para responder a isto? Portanto, qualquer um dos temas também é muito amplo, portanto, teremos de ser aqui relativamente telegráficos, não é? Sim, eu realmente quero sobre o processo de Bolonha, quero sobre a avaliação, refleti bastante, tenho escrito bastante, não só em muitas conferências, tenho sido convidado a fazer, mas também naqueles dois livros que com o professor Veiga Simão e o Dr. Almeida Costa fizemos. Os livros, no fundo, traduzem os resultados de estudos que foram encomendados pelos governos de então e tivemos oportunidade de aprofundar um conjunto de questões. O processo de Bolonha veio realmente endereçar questões muito importantes, problemas que existiam no ensino superior, que não se tinha adaptado à massificação, portanto, que funcionava muito bem no ensino elitista, com alunos de elite e o um número relativamente reduzido de alunos. Mas quando se passa para a massificação, os objetivos do ensino superior são diferentes, pelo menos a nível do primeiro ciclo. Estamos já a falar quase que numa alfabetização básica. Repara, só por acaso é que neste momento a escolaridade obrigatória não está nos 12 anos, a lei chegou a estar feita, aprovada na Assembleia da República, depois não foi promulgada, está novamente em discussão neste momento. Isso é uma questão de tempo. Muito rapidamente a escolaridade obrigatória está no 12º ano e, portanto, o primeiro ciclo do ensino superior é o pós-escolaridade obrigatória. Enfim, o senhor possivelmente já apanhou uma escolaridade obrigatória um pouco mais. Eu apanhei a quarta classe. Portanto, para mim foi o primeiro ciclo, em termos relativos, primeiro ciclo, agora o segundo ciclo, mas na altura era o primeiro ciclo do liceu, agora o segundo ciclo da escolaridade, passa a ser o primeiro ciclo do ensino superior, o pós-escolaridade obrigatória. Por outro lado, o tipo de alunos que entra já não é uma nata intelectual, é pessoa média, ou cidadão médio, e portanto o ensino tem que se adaptar a Com isso. Pronto. expectativas, com E, pronto, e as expectativas são completamente diferentes. Pronto, a universidade continua a fazer o seu ensino, investigação, prestação de serviços, mas a comunidade vê muito o ensino superior numa ótica de ajudar ao desenvolvimento socioeconómico, em valorizar o conhecimento. Pronto, não é só o produzir o conhecimento, é valorizá-lo, transformar isso em valor económico. Que as pessoas possam beneficiar disso, por um lado, e por outro lado, em termos de inclusão social, da igualização, portanto, acabar com as barreiras de classes, e portanto, nós estamos a caminhar para percentagens cada vez maiores, depois de uma população que, de uma forma ou de outra, passou pelo ensino superior. E portanto, já não numa diferenciação elitista de emprego garantido, mas de uma formação básica que prepara para uma integração na sociedade do conhecimento, onde Sem essa dúvida. formação, essa abertura de espírito, que o aspecto mais importante da passagem pelo ensino superior, ganhar espírito crítico, é fundamental para serem cidadãos ativos, cidadãos críticos, cidadãos Críticos e atuantes dentro da da vida da sociedade. cidade. E, portanto, o processo de Bolonha vinha endereçar muitos desses problemas. Nós, inicialmente, em Portugal, avançou-se muito lento nisto, a discussão centrou-se muito em estruturas, são 3 anos, são 4 anos, aspectos menos importantes e menos na organização do ensino. Evoluiu-se bastante agora e os cursos estão praticamente todos Implementados, já adaptados sim. à Bolonha. Alguns foram bem implementados e conseguiram esta transformação. Enfim, é óbvio que temos outros em que houve mais cosmética do que verdadeira alteração, mas estamos num processo de aprendizagem e acho que globalmente valeu a pena. Contributo do seu professor Sérgio Machado dos Santos para o projeto de Bolonha. Texto lido na Universidade da Madeira em janeiro de 2006. Para que o paradigma de Bolonha atinja o cerne da organização do ensino, não se limitando à estrutura global dos cursos, valeria a pena incluir explicitamente algumas orientações a observar no desenho de cada um dos cursos. Num trabalho recente, tive a oportunidade de sistematizar os seguintes pontos fulcrais no desenho de um curso, que aqui deixo como sugestão possível. São eles por ordem sequencial. Primeiro, a definição precisa do corpo de conhecimentos gerais e específicos e de capacidades e competências a adquirir, isto é, dos objetivos de formação. Segundo, o desenho flexível do currículo desenvolvido em unidades curriculares que promovam a integração horizontal e vertical do currículo. Terceiro, a definição das metodologias de aprendizagem adequadas aos objetivos de formação, centradas no estudante e no seu relacionamento ativo com o saber. Quarto, a definição de mecanismos de avaliação dos estudantes que incidam não só sobre os níveis cognitivos, aquisição e utilização de conhecimentos, mas também sobre as capacidades e competências definidas nos objetivos de formação. Quinto e último, a identificação dos mecanismos que promovam, de forma sistemática, a avaliação de todos os atores e todas as atividades de ensino-aprendizagem, por forma a instalar e a interiorizar uma cultura de qualidade. O que me preocupa aqui neste aspecto, isto depois pensa um bocadinho à avaliação, este caráter utilitarista ligado à formação superior, que não pode ser ignorado, é uma dimensão importante, o meu receio é que esteja a predominar em demasia no discurso político e portanto, colocar uma pressão sobre as universidades para eliminarem áreas, digamos, entre aspas, não rentáveis, e que pode ser, bem, certos tipos de estudos, como estudos clássicos, desaparecerem, o que seria dramático, não é? Portanto, eu acho que as universidades, os reitores, as academias em primeiro lugar e depois os seus líderes têm que ter aqui uma posição, saber também ter objetivos e depois defender com aquele vigor com que defendemos outras ideias na década de 90, que é um bom equilíbrio entre o corresponder a essas expectativas da sociedade e essa valorização, mas não esquecer também aquela dimensão mínima de procura desinteressada do conhecimento, porque se não for feita na universidade, não será feita em nenhum outro lugar. Não é na investigação feita a nível empresarial que se vai fazer essa procura desinteressada do conhecimento. Preocupa-me bastante esse aspecto. E agora, particularmente mais no... recentemente, com o estrangulamento financeiro a que está a ser imposto no ensino superior, que não tem precedentes em lado nenhum. As universidades portuguesas têm os seus problemas, mas eu participo em avaliações a nível europeu todos os anos, conheço relativamente o panorama europeu, e as universidades portuguesas comparam, mas muito bem, e não nos estão mais adiantadas que muitas outras universidades por toda essa Europa. Obviamente, não nos podemos ir comparar com as grandes universidades inglesas, cujo financiamento em termos de aluno per capita está, não é levemente acima do nosso, está uma ordem de grandeza acima do nosso, ou com Harvard, em que o financiamento está duas ordens de grandeza, é 100 vezes superior, que são outros mundos, são outras dimensões, e numa outra sociedade, não é possível comparar aí. Esses rankings, obviamente, são essas instituições, porque se se fizesse o ranking custo-benefício, pronto, ver o que se investiu, o que se produziu, e depois, nesse equilíbrio custo-benefício, as universidades portuguesas saltariam muitas posições. Agora, repare, isso não significa que devemos estar satisfeitos com o que temos. Temos um sistema muito heterogêneo, temos muitos problemas a resolver, e, portanto, o incentivo deve ser o da melhoria, e esses rankings, que a meu ver, têm pouco significado, mas não podem deixar de ser um incentivo. Olhado. E para isso aí, a avaliação é importante. Portugal teve entre 95 e 2005 um sistema muito bom de avaliação, um dos mais bem concebidos da Europa, que foi beber um modelo inicial holandês, que foi dos melhores, mas que depois evoluiu mais rapidamente para abordagens com mais músculo político, e portanto, o nosso modelo é essencialmente contratualizante, em que as próprias instituições de ensino superior assumiam a responsabilidade pela qualidade. E aí eu continuo a decidir, eu continuo a pensar que a questão da qualidade e do controle da garantia de qualidade é uma questão que é responsabilidade, em primeiro lugar, das próprias instituições de ensino superior. Tem que ser a Se uma própria. instituição não tiver qualidade, ninguém vai lá a partir do exterior dar qualidade. E, portanto, ela, a Ela própria sua, tem que ter consciência pronto, por outro da. lado, a sua, também tem consciência que a sua imagem é importante. E, portanto, ela seja a primeira responsável pela garantia de qualidade. Isto não significa que não tenha que haver uma dimensão de avaliação externa para Externa. credibilizar os mecanismos internos de De promoção e de funcionamento, garantia de exato. qualidade, e não só por isso. O ensino superior é um bem público, é uma responsabilidade E tem que pública, e, articular, portanto, os poderes exatamente. públicos e a sociedade Tem não se que podem adiar. aliar Portanto, na. a avaliação externa surge na dimensão, nesta dimensão do bem público, que Articular, é o ensino exatamente. superior, para além das suas características de bem privado também, pelo benefício pessoal que traz às pessoas que passam por ele. O sistema foi destruído, foi submetido a uma avaliação descontextualizada, porque foi submetido a uma avaliação por referenciais aprovados em 2005 para funcionar daí para a frente, e eles foram aplicados aos 10 anos Meu anteriores, Deus. descontextualizada, e num ambiente político de tal ordem que, a meio da avaliação, já o Conselho Nacional da Avaliação tinha sido extinto. Portanto, num processo muito, Turbulento. muito turbulento e complicado. E estamos com uma paragem, vai para 4 anos, em janeiro do próximo ano, fará 4 anos que deixou de fazer avaliação externa do ensino superior. As instituições têm estado, umas várias que eu conheço, e eu até estou a colaborar com algumas, fez um trabalho de montagem dos seus sistemas internos de garantia de qualidade, com muita solidez, com muito bom senso E e com seriedade. profundidade, com muita seriedade. A agência que foi criada há um ano e que já foi designado o Conselho de Curadores, eu penso que muito em breve será designado o Conselho Executivo, mesmo assim o processo está atrasado, mas eu tenho a esperança que vão ser encontradas pessoas não só tecnicamente competentes, mas com bom senso. Os processos de avaliação e de acreditação exigem muita Muito bom. firmeza, têm que ser processos com consequências. O processo entre 95 e Tem que ter e 2005, efetividade. não levou a sério essa posição. Portanto, fez um trabalho muito importante, orientado para o interior das instituições, para ajudar a melhorar. Essa componente funcionou. Esqueceu a dimensão de prestação de contas. É preciso passar informação credível, que não seja ter relatórios redondos, que às vezes falou, portanto, muito, muito objetiva e validada para os estudantes, para os candidatos, para as famílias, para os empregadores. O caráter efetivo Essa da. dimensão, e já houve até algumas discussões internas, estive envolvido em algumas delas dentro do próprio CNAVES, algumas pessoas zangavam-se comigo, eu escrevi isso em. Portanto, o processo começou em 95. Tem um texto escrito que até agora é citado numa tese de doutoramento que vou arguir, e ainda ontem passei por esse texto. Uma afirmação minha numa intervenção em 1997, portanto, 2 anos só depois de começar o sistema e 8 anos antes da cena por vir a morrer. É dizer isso mesmo. As instituições ou olham muito a sério para esta questão da imagem do processo de avaliação e da informação que conseguem transmitir e das consequências da Depois avaliação e da visibilidade das consequências da avaliação, ou este modelo contratualizante morre. vai morrer, basta vir depois um governo mais musculado e A vai morte morrer. natural. E, infelizmente, eu estava certo com 8 anos de antecedência, mas estava certo. Os saberes básicos no contexto da sociedade do conhecimento, uma reflexão de Sérgio Machado dos Santos. A democratização do sistema educativo, com o alargamento e melhor implementação da escolaridade obrigatória e a criação de igualdade de oportunidades no acesso ao ensino secundário e ao ensino superior, veio introduzir profundas transformações em todo o sistema educativo, colocando nomeadamente em questão os objetivos da formação em cada um dos níveis de ensino, tendo como pano de fundo a preocupação de preparar os cidadãos, potencialmente todos, num conceito de escola inclusiva, para o livre exercício da cidadania, numa integração tão plena quanto possível na sociedade do conhecimento.

que perspectiva na sua convicção, na sua interiorização, o seu professor acha, pensa que o ensino superior em Portugal terá como futuro para exatamente articular essa credibilização, essa aceitação, essa sensação que a opinião pública depois transmite que, de facto, nós temos orgulho no nosso ensino superior. O futuro, ao fim e ao resto, o que é que o seu professor Sérgio Machado Santos pensa que iremos eventualmente encontrar? Com essa capacidade maior que tem de discernir eventualmente as pistas e as portas mais corretas a abrir para as interrogações e as questões que o ensino superior neste momento coloca. Talvez separar aqui dois aspectos. O que deverá ser e possivelmente o caminho que vai percorrer, imediatamente devido às opções políticas, onde vou entrar aqui num terreno um bocadinho mais difícil. Ultimamente sinto-me menos motivado para isso, mas tenho uma posição muito crítica em relação às opções políticas que estão a ser tomadas em relação ao ensino superior. Bem, para onde deve caminhar? O ensino superior, a sua importância é cada vez maior. Por muito que se fale em desemprego de graduados, repare, quando uma percentagem crescente da população ativa passa pelo ensino superior, se a evolução da economia for uma evolução que naturalmente gera desemprego ou provoca desemprego, os licenciados não, de forma nenhuma vão ficar imunes a esse Claro, é processo. isso. Isso não significa que não haja algum desajustamento de formações. Mas também aí essa é uma matéria que é preciso ver com muito cuidado e muito polémica. O ensino superior não pode formar para o imediatismo da profissão. O ensino superior deve permitir às pessoas a capacidade de aprender, do aprender a aprender. O tal espírito crítico que falávamos, a tal capacidade de inserção e depois se adaptar. Cada vez mais as pessoas hoje vão passar por uma multiplicidade de profissões, se calhar até algumas em áreas diferentes, e essa capacidade de adaptação que é fundamental. E aí, aquele conceito da educação liberal inglesa, não sei se para alguns primeiros ciclos não seria realmente mais interessante, mais importante do que formações muito tecnológicas, muito baseadas no conhecimento. Passado 2 ou 3 anos, desatualizou-se, e se a pessoa não ficou preparada para se continuar a atualizar, aprender, isso de pouco serviu. Pronto, mas quando uma percentagem crescente de jovens passa para o ensino superior, quando estamos a falar numa formação imediatamente pós escolaridade obrigatória, a importância do ensino superior é fulcral para a formação da sociedade. Agora, isso vai conduzir, por outro lado, uma estratificação das instituições. Não há possibilidade de todas as instituições de ensino superior terem uma intervenção muito ativa na investigação, quer dizer, não se podem aliar à investigação, senão os próprios docentes, os próprios ficam desatualizados, mas a investigação a sério vai, que exige recursos e cada vez mais concentração de recursos, vai ficar restrita a poucas universidades, eu diria, 6, 7, no máximo. Sem prejuízo de haver um ou outro bons centros de excelência, mas muito localizados e, Muito portanto, particulares. portanto, as universidades e os politécnicos têm que definir muito bem o seu perfil e, em termos de investigação, não podem apostar em tudo. Têm que garantir o acesso à atualização de informação ou articulação em redes, como então os centros estarem realmente integrados, mas não podem pensar ser fortes todas elas em investigação. Bom, ora, a atual política que está a ser usada de estrangulamento financeiro não acontece só pelas dificuldades económicas que o país atravessa, isso é óbvio, até porque o esforço financeiro que se pediu às universidades em termos de contenção ultrapassa em muito, mas em muito, o que foi o esforço médio, e isto numa área que até deveria ser estratégica. Pronto, houve alguma concentração mesmo na ciência, é importante, mas no ensino superior em si, realmente não tinha precedentes uma evolução desta natureza, né? E conheço também alguns estrangulamentos financeiros que, em alguns países europeus, foram programados com antecedência, nunca anunciados em dezembro para aplicar no ano seguinte, e mesmo assim, por exemplo, vi uma universidade alemã muito preocupada, porque teram a diminuição de financiamento de 10%. Dividida em 3 anos e anunciada com um ano de antecedência. Portanto, naquela altura, sabiam que nos 4 anos seguintes, quando chegasse ao fim do quarto ano, tinham perdido 10%, no primeiro ano ainda não perdiam nada. É que o grande impacto financeiro em que foi em dezembro de um ano, as universidades souberam que no ano seguinte iam ter uma quebra de 15%. 15% num simples ano e sem qualquer aviso prévio que permitisse uma replanificação. E sem, os instrumentos jurídicos, alteração, nomeadamente de carreira docente, que permita até alguma racionalização em termos de gestão, nomeadamente de recursos humanos. Este estrangulamento é propositado a mover pela incapacidade política de fazer pela via da contratualização a tal estratificação e contratualizar entre o governo e cada uma das universidades o que é que devem ser os seus objetivos financiáveis por fundos públicos. A sua dimensão financiável, esse trabalho, eu trabalhei muito nisso na década de 90 e foi uma luta que perdi, através do Conselho de Reitores, tentamos mesmo nesses contratos de desenvolvimento institucional que conciliassem o voluntarismo e a capacidade e o voluntarismo de cada instituição com o que devem ser objetivos da índole nacional, e depois as instituições devem ter uma grande autonomia dentro desse contrato, no desenvolvimento desse contrato, não é fazerem o que querem e desenvolverem o que querem, mas não estamos a falar uma contratualização curso a curso, que não faz sentido. Estamos a falar por grandes áreas, de ciências e tecnologias, humanidades, economia e gestão, por grandes áreas. Nunca se conseguiu fazer, o político nunca conseguiu fazer essa definição e, portanto, está pelo estrangulamento financeiro a fechar, a obrigar instituições a fecharem departamentos por uma via extremamente dolorosa, quando havia uma via alternativa muito mais interessante, não é? O ensino superior vive momentos em Portugal extremamente difíceis, a meu ver mais difíceis do que na Europa, mas não só ele, é absolutamente imprescindível como nas instituições de ensino superior, onde existe a grande capacidade de pensamento prospectivo, onde existem as competências científicas, técnicas e principalmente as de pensamento. Penso que a universidade não está a fazer realmente valer, e está todo partido disso. Eu gostaria de ver a universidade muito mais mobilizada para pensar os grandes problemas nacionais e vir para a praça pública, não com posições corporativas, mas com soluções pensadas, com discussão, com pensamento, não? De como é que os grandes problemas nacionais poderiam ser atacados e desenvolvidos, tais cenários alternativos e, portanto, ajudar a contribuir de uma forma estruturada para esta grande discussão pública. Há algumas aflorações nesse sentido, mas pronto, o ensino superior seguramente que não vai morrer, como dizia o nosso ministro há algum tempo, numa expressão, a meu ver, não muito feliz e nem muito bem contextualizada, mas que não tem receio que venha aí nenhum tsunami que varra o ensino superior, nenhum maremoto, mas eu penso que era possível conseguir alguns objetivos e que, a meu ver, são legítimos, que o governo pretende prosseguir neste âmbito com abordagens mais frontais, mais racionais, mais pensadas e que todos compreendessem, do que por esta via do estrangulamento que está. Está a matar um bocadinho a galinha dos ovos de ouro. Há um grande desânimo entre os universitários. O ensino superior em Portugal teve um desenvolvimento muito interessante em termos de abertura para a sociedade. Não tem nada a ver com o que era duas décadas atrás. E as pessoas estavam muito motivadas e neste momento, e com as dificuldades que há, e a própria forma absolutamente irracional como por parte do governo é tratada a questão das receitas próprias, estava a criar desinteresse, desânimo, a nível das academias, não a nível das lideranças, pelo contrário, percebem que estrategicamente essa dimensão dessa abertura à sociedade e as receitas próprias é mais importante do que nunca. O problema é mobilizar as pessoas que estão na base e que geram esses recursos. Portanto, é um momento de turbulência, mas eu acho que as universidades ainda não acordaram a sério para este problema, mas acordarão, enfim, eu sou sempre um otimista e, portanto, a minha esperança é que se consigam os equilíbrios que são necessários. Não é mentir o status quo, de forma nenhuma, não sou acomodado nestas matérias. Mas haver alguma racionalidade e algum bom senso. Em todos os setores, em todas as questões, o bom senso é fundamental e eu tenho dúvidas se está a haver o bom senso necessário neste momento. Os saberes básicos no contexto da sociedade do conhecimento. Uma reflexão de Sérgio Machado dos Santos. Desde logo, a mudança de uma centração nos conteúdos para um enfoque sobre as competências para o pensar, para o conhecer e para o agir eticamente regulados, introduz uma profunda ressignificação no conceito de currículo e fundamenta novas propostas de reorganização curricular que procuram demonstrar os pressupostos dos paradigmas curriculares cuja matriz de racionalidade tecnicista não consegue compreender e explicar a complexa fenomenologia e interatividade das situações educacionais. Importa assim defender um outro olhar sobre a aprendizagem, menos centrado no professor, em favor de formas mais dinâmicas, autoparticipadas e progressivamente mais autónomas de aprendizagem centradas no aluno. Ou dito de outro modo, importa criar ambientes de aprendizagem que promovam o desenvolvimento dos saberes básicos dos alunos. Com esses saberes básicos, ficam construídas as ferramentas que permitirão uma mudança de uma aprendizagem dirigida, hoje dominante, para uma aprendizagem assistida, e desta para uma aprendizagem autónoma, de acordo com um percurso de responsabilização crescente de cada cidadão pela construção do seu próprio saber. Coloca-se, pois, à escola o enorme desafio de responder aos objetivos de formação assim reformulados, levando à prática formas inovadoras e motivantes de operacionalização de um paradigma pedagógico que vá para além da simples relação professor-aluno, dando corpo a um verdadeiro triângulo de aprendizagem cujos vértices são o professor, o aluno e o saber, e os lados traduzem as dimensões da formação, do ensino e da aprendizagem. Para que a escola possa agarrar e vencer essa desafiante missão de contribuir para a democratização do acesso ao conhecimento, dotando os jovens com aqueles saberes não perecíveis que os habilitarão a serem cidadãos de corpo inteiro e de uma forma sustentada e duradoura, o elemento humano, expresso no empenho dos agentes educativos, reveste-se de importância fundamental. você passa sem pisar no chão. Aro do sol gira, vês em minha mão. Todo chão do céu abrirá, espelhado em flor. Breve milagre. Da última vez o céu deu uma volta sobre si próprio. O próprio sol era um girassol. A terra estava por cima das nuvens. Dei um salto no arco da lua e caí na estrada de Santiago, que os anjos alcatroavam de branco. Deus estava sentado na mesa da esplanada, à espera que lhe trouxessem um café. Sentei-me com ele e perguntei-lhe se era verdade que existia. Quando morrer, quero ir para a terra, disse-me. Quero respirar o ar fresco da manhã, no sítio em que as dunas acabam, e o mar se estende até onde eu quiser. O criado chegou com um café. Tenho de pagar, disse-lhe. E Deus esperou que eu pusesse o dinheiro na mesa. Esqueci-me da carteira, segredou-me. Faz isso todos os dias? Murmurou-me o criado, sem que ele ouvisse. Deixei-o, sem me despedir. E quando voltei ao céu, vi que os anjos me deixaram entrar, sem cobrar portagem, na Via Láctea. Cantiga. É pelo teu rosto em que as marés passam, pelos teus lábios em que voam gaivotas, pelos teus dedos em que a luz perpassa, pelos teus olhos que me traçam as rotas, que este barco encontra o caminho, que este dia descobre que não é tarde, que as palavras se bebem como vinho e o fogo não queima quando arde. É no que me dizes quando a noite fala, no que perdura da manhã que se esquece, no que é dito em tudo que se cala e não precisa de ser dito quando amanhece. Pode ser o amor tantas vezes sentido, ou só aquilo que vive no coração pode ser o que pensava ter esquecido e regressa agora pela tua mão. Quantas vezes já foi primavera e logo aí as flores morreram, até ao dia em que nada ficou como era e todas as folhas mortas reverdeceram. As mãos líquidas revelando quem medita, sentado sobre o melancólico peso da luz que constrói e define a casa. A casa. Um regresso nunca foi possível. O verdadeiro fugitivo não regressa, não sabe regressar. Distâncias mentais. Aprenda a falar dos outros e por cima dele a constelação vão esboçando o tormentuoso destino dos homens. E ao anoitecer. E ao anoitecer. O nome da ilha. Nome da ilha. Outro vulcão. Outro vulcão. Deixa viver sobre a pele. Uma criança. Uma criança. Este rumor de mãos, das palavras, o silêncio. E a difícil arte da melancolia. Como é falso? Sabes como é falso? O tempo das imagens. Difícil arte da melancolia. O nome da ilha.